Para aí. Um, dois, três. Agora acontece. Todas as semanas nesta rádio, muitas coisas, muita gente, muitos temas em português. Afinal, o que importa não é a literatura. Bom, há três grandes novelistas em Portugal, três enormes, na minha opinião, que é o Essa e o Essa. E digam lá se pode ou não falar-se o fado. Sons e ideias dos nossos tempos. Um magazine de Carlos Pinto Coelho. Ora, seja então muito bem-vinda, muito bem-vindo. Este é um programa feito em Lisboa, mas que de Lisboa poucas vezes fala. Daí este fado com um poema de Manuel Alegre para a voz de João Braga, porque a seguir teremos conversa com um alfacinha de Gema. Pode ser mágoa e lamento, mas não é mal de raiz. É rumor de mar e vento que só cantando se diz. Fado, fado que por dentro mais do que fado é país. Pode ser mágoa e lamento, mas não é mal de raiz. Pode ser fogo e paixão ou amor que se não vê. Esse amor de perdição dói sem saber porquê. Pode ser fogo e paixão, mas fatalismo não é. Pode ser fogo e paixão ou amor que se não vê. Alegria descontente, já Camões soube dizer. Ser triste é ser contente, não ser assim é morrer. Não é tristeza, é somente um certo modo de ser. Alegria descontente, já Camões soube dizer. Nem má sorte, nem má cena, nem choradinho trinado. O destino só destina quem já nasce conformado. Fado nunca se resigna, fado, fado é outro fado. Nem má sorte, nem má sina, nem choradinho trinado. Fado nunca se resigna, fado, fado é outro fado. Com Batista Bastos, cuja obra está agora a ser reeditada, com agrado seu, Batista Bastos, gosta de ver como livro novo o Cão Velho Entre Flores, por exemplo? Sim, se o Carlos permite, eu vou contar a história. Eu não estava muito interessado em reeditar as minhas 8 ficções, porque eu tenho outros livros de jornalismo, estas são ficções, devido à circunstância de... não estava interessado, quero dizer, porque eu vejo em best-sellers a que o O'Neill dava o nome das bestas-sellers pessoas e autores que, de facto, não acrescentam nada ao conhecimento que um livro deve dar da condição humana. Bom, evidentemente que há exceções, não são todos. Mas as técnicas de grande promoção, apareceu em um livro com uma cinta que dizia genial, um livro genial. Quer dizer, genial são Céline, o Hemingway, o Elias Canetti. Devemos ter as Joyce, os Joyce assim, o Herman Brock, toda essa gente. Bom, mas o que é que acontece? Eu não estava de acordo com isso. E não estava muito interessado, de facto, estava interessado noutras coisas. Bom, até que em Paris, as crianças nascem, vêm de Paris. Isso. E este livro, esta série de 8 livros que está a ser reeditados pela ASA, o Manuel Alberto Valente, que é, como sabe, o diretor literário da ASA, me fez uma proposta irrecusável. Não, agora diz incontornável. Incontornável. Ou e a outra que é porreira, que é o evento. O evento. O evento faz-me lembrar bufa, não sei porquê. Quer dizer que é uma palavra horrível. O Batista Bastos, e a postura? A postura é de galinha. Bom, e se formos por aí, o implementamos e fazemos o elencar, que também agora também, diz também é fresco. É elencos também as é fresco. Voltando à história. Bom, em Paris, eu estava lá no Salão do Livro, para o qual tinha sido convidado, e o Manuel Alberto Valente faz uma proposta irrecusável. Então decidimos fazer romanticamente o percurso da geração perdida e o percurso do Jean-Paul Sartre. Quer dizer, encontramos no Cupol, fomos almoçar à Brasserie Lippe, fomos ver o Café de la Paix. Exatamente. Bom, e depois, e assim foi. E devo dizer que estou um bocado surpreendido com o êxito que os livros têm tido. Porque o Manuel Alberto Valente está a editar dois livros de cada vez. Ele editou com A Velha Entre Flores e A Colina de Cristal. E acabo de receber, também com uma postura, com uma postura surpreendente para mim, porque religiosamente acabo de receber como é que se diz, o que se vendeu e o que se não vendeu, e quer dizer, em dois meses, quer dizer, venderam-se muitos livros, muitos exemplares de livros, dos dois livros, que têm 4, 5, 6 e 7 edições, quero dizer. Mas, Batista Bastos, a mim não me surpreende, porque há uma nova geração que está agora nos 20, entre os 20 e os 30, e que é uma geração muito mais interessante do que se supõe. Estou inteiramente de acordo com você. E que não o conhecia porque os seus livros já não estavam esgotados, já não estavam nas livrarias. Também não me surpreende isso. Eu estou inteiramente de acordo com aquilo que diz em relação a esta nova geração dos 20, 25 anos. Basta ir ao teatro. Quer dizer, a gente vai a uma peça de teatro e depois já ao intervalo vem-se cá fora tomar um cafezinho para recomeçar, olha à sua volta e a idade média das populações que enchem os teatros portugueses, é uma idade média entre os 20 e os 30. É verdade. Não é da nossa geração. É verdade. É essa dos 20 e dos 30. Tem toda a razão. É verdade. E no bailado, e na música, e na pintura, e na escrita. Os Posidónios Cachapas, os Lucas Pires, esta fornada de gente. Melhores uns, piores outros, mas existem. Estão aí. Estão inteiramente de acordo. E alguns muito bons. Agora, quando o Batista Bastos de há aqui 30 anos atrás é reposto agora, e bem, digo eu, como novidade para muita gente nas livrarias, não vai isso ofuscar o Batista Bastos de agora? O que é que está a fazer o Batista Bastos Olha, de agora? Eu tenho assim, eu sou um escritor profissional hoje, não é? Por isso que faço a pergunta. Porque, quero dizer, eu escrevo, escrevo artigos todas as semanas no Diário Económico, ao sábado agora, eu fiz uma pré-reforma, quero dizer, que não me chega para... E arredondo a conta ao fim do mês escrevendo ou crónicas ou recebendo direitos de autor. Que inveja. Devo você dizer conseguiu que... isso da pré-reforma? Devo dizer contar que... isso quando acabar o programa. O que é que acontece? Acontece que os meus livros, por exemplo, recebi agora, que também há dias... uma proposta da Bulgária para dois livros meus serem traduzidos. Aliás, eu já estou traduzido na Bulgária há uns anos. E certamente e também há uma proposta de opção de La Différence para editar dois livros meus, coincidência particular sobre o Cão Velho Entre Flores. Eu entendo porque é que as pessoas gostam do Cão Velho Entre Flores. Diga-me lá. Porque o Cão Velho Entre Flores é um livro... sobre uma infância aflita, e onde o autor, neste caso eu, trata dos bairros como se tivesse a tratar do universo. Mas, no fundo, eu penso que o mundo não é mais do que uma série de bairros, de cidades e de pessoas que estão inevitavelmente condenadas a entender-se. A entender-se, inclusive, na diversidade das suas opções estéticas, mas nunca nas suas... divergências éticas. Porquê? Porque eu penso que só há um conceito moral para todos, tanto para a direita quanto para a esquerda. Eu estou a falar em níveis extremamente apenas culturais. Quero dizer, eu entendo-me tão bem com o Duarte Lima, por exemplo, que é um homem do PSD, que é um melómano distintíssimo. Toca o órgão. Toca um órgão. Que é um homem de grande cultura. É um leitor omnívoro, como eu, que sou um leitor infatigável, como diz o Urbano Tavares Rodrigues de mim. Bom, do que com muita outra gente, mais próxima das ideias e das convicções que eu tenho, mas que tem uma cultura muito mais dirigida e muito mais unilateral. Quer dizer, eu penso que a cultura, para se assumir como compromisso moral, tem de ser lata, tem de ser ampla, tem de ser desenvolvida. Não podemos recusar em bloco nada. E tem que ser nem assim, o neorrealismo, nem o idealismo, nem etc. E está você, e bem, dando uma catanada, dizendo que não posso recusar nem o neorrealismo, está com isso a criticar o Partido Comunista Português de há uns anos atrás, nem a religião ou outras metáforas dessas, como fez o Hitler. A cultura tem que ser generosa. Não tem, pois, eu penso que a partir de uma certa altura foi necessário, e é necessário, aliás hoje não é escândalo dizer, que o neorrealismo português é um movimento que ocupa quase 40 anos da cultura portuguesa e que dá pintores como o Júlio Pomar, como o Júlio Rezende, que foi neorrealista. Homem, que dá na literatura, dá um Redol, por exemplo. Dá um Redol e dá um Carlos de Oliveira, e dá um Manuel da Fonseca, não é? E dá um Fernando Namora, que é preciso nós... E dá um Soeiro Pereira Gomes, não é? Claro. Bom, e naquela poesia, então, a poesia neorrealista, na minha opinião, é extremamente importante e hoje está a ser, de facto, reabilitada e recuperada. Está, sim, senhor. Está, sim, senhor. O que é que acontece? Mas mérito dos editores, porque há editores... Pois, evidentemente. De facto, muito bom. Evidentemente, mas eu também não vou recusar em bloco um poeta como o Zé Régio, que é um grande poeta português. Mas, claro. Não posso recusar em bloco... Nem de maneira nenhuma o Miguel Torga, que, na minha opinião, é um dos grandes prosadores portugueses, vivos, porque ele não morre, não é? Bom, não falar no Aquilino, etc., que são correntes completamente diferentes, mas que nos dão, ou que nos aproximam da fisionomia do país. Vejam uma coisa, o que constitui e o que determina a fisionomia de uma pátria são sempre os seus artistas. São aqueles que, de uma forma ou outra, acrescentaram o tal conhecimento que nós temos a um outro tipo de conhecimento que é o deles. É a cosmovisão deles, ligada ou aliada, ou para auxiliar a nossa própria cosmovisão do homem. Não é? Eu, por exemplo, eu tenho uma grande biblioteca de escritores fascistas, devo dizer-lhe, e tenho um grande orgulho em dizer que Portugal nunca deu um grande escritor fascista, mas a Espanha deu. Mas a França deu, e de que maneira? Mas a Itália deu, e a Alemanha, e por aí fora, não é? E até a Roménia. Bom, Portugal nunca deu um grande escritor, nem um grande poeta fascista. Deu sempre. Porquê? Porque a cultura portuguesa sempre foi uma cultura do lado do coração. É uma cultura do lado esquerdo, nos dois sentidos, como queira. Porque, por exemplo, você vai ver, ao Carlos Pinto Coelho, os textos que existem sobre as descobertas... Nenhum deles, mesmo os dos missionários, o dos padres, o dos evangelizadores, não há um que justifique o latrocínio, o saque e o genocídio. São sempre contra. Quer dizer, é uma cultura que emana da responsabilidade do ser que nós somos, com o outro que também é ser. E isso eu considero extremamente importante. Eu sou um homem que tem um grande fascínio pela história de Portugal, devo dizer. E tenho muita pena que a esquerda e a direita portuguesas nunca tivessem discutido com alegria, com júbilo e também com crítica a história das descobertas. Eu tenho um grande orgulho em pertencer a um povo que foi às descobertas. Tenho um grande orgulho em pertencer a um povo que cumpriu a vocação de todo o conquistador, fez o saco, o latrocínio e tudo. Mas fez sobretudo uma coisa, é que fez um leite de nações. O português, onde chegava, dizia, a primeira coisa que perguntava, onde é que está a mulher? Exatamente. E ia-se deitar com ela. Exatamente. Quer dizer, isto é uma coisa, até o próprio professor Charles Boxer dizia que não há colonizações boas nem colonizações más. Mas a verdade é que o português tinha tinha um culto, que se calhar genético, da própria miscigenação. Porquê? Porque nós também somos mestiços. O português é mestiço.

Imagino que já lhe tenham feito a pergunta, mas eu repito-a. Onde é que eu estava? Estava deitado com a minha mulher. Mas eu sabia que ia acontecer qualquer coisa, não é? Porque eu tinha sido convidado para esta revolução pelo Álvaro Guerra, que é hoje o nosso embaixador em Estocolmo, de quem eu sou amigo há longuíssimos anos. E ele um dia, com o Álvaro Bel Marques, que era então o diretor comercial da República, eu trabalhava no Diário Polar e o Álvaro Guerra na República, nós almoçávamos à quarta-feira e ele um dia diz-me, pá, estás aí a preparar uma coisa, tu queres-te meter nisto? E eu disse, olha, eu vou dizer, não me meto, eu vou-te dizer porquê, eu tinha dois filhos nessa altura, hoje tenho três. E eu disse, pá, eu estou completamente desesperado com o país, o problema colonial nunca mais se resolve, e eu estou mesmo a preparar-me, já falei com a minha mulher, para me ir embora daqui, quer dizer, não estou nada interessado em estar aqui e a criar filhos para depois eles irem para a guerra, e eu não vou para isso, estou-me a preparar, ou para ir para a Inglaterra, ou para ir para o Brasil. Bom, e já tinha, eu disse, não me meto nisso, porque, pá, todas as que, eu meti-me em muitas, ao Carlos Pinto de Coelho. Meti-me na Revolta da Sete, tive conhecimento do golpe de Beja, tive várias conspirações, algumas bem complicadas, algumas bem... E tudo aquilo falhou. Quer dizer, eu admiti a hipótese que tenho pé frio, não é? Tinha a vazar às revoluções. Então ainda bem que não entrou nesta. Ainda bem que não entrou nesta. E a páginas tantas... E eu, a partir de uma certa altura, estava a escrever um livro. Estava a escrever um livro em 1974, em fevereiro, tinha saído O Cão Velho Entre Flores, que é best-seller na altura. Um mês antes da saída das Caldas, portanto, 74. Exatamente. Ora bem. O livro sai, tem uma... A primeira edição esgota-se em menos de 15 dias, uma coisa... E eu estou a trabalhar num outro livro, que publiquei muitos anos depois. E eu estou a escrever, e escrevia de noite, e a páginas tantas, na rádio, que é, como diz o Manuel da Fonseca, um conto admirável, sempre é uma companhia, que é uma... A rádio é uma coisa de que eu gosto muito. A rádio é encantatória. Eu gosto muito de rádio, ouço muito de rádio, e gosto de vozes quando estou a escrever, quero dizer. Sim, não é só música, sim, eu gosto senhor. De vozes. Sim, senhor. Gosto é uma saber. Grande companhia. Eu às vezes até penso que estou a escrever e a pessoa que está do outro lado está-me a ouvir, e é um diálogo que há que eu... Que eu interessante casei. Isso. Bom, olha, isso dá um conto. Se calhar. E eu estou a ouvir e sei das Caldas. E sigo aquilo apaixonadamente. E de manhã percebi que as coisas estavam... Não havia nada a fazer. E falei com o Álvaro Guerra e disse, eu tenho a impressão que agora é que é. E ele disse, pois, mas, opa, agora é que é, mas nós ainda não sabemos quando é. E depois acontece o 25 de Abril. Mas a revolta, o levantamento das Caldas determina um facto muito curioso nesse meu livro que se chama hoje Viagem de um Pai e de um Filho pelas Ruas da Amargura, que há quem considere um livro muito importante. Ah, sim, senhor, que eu já li isso. Bom. Não estou de acordo pessoalmente, mas enfim, eu não sou crítico. Mas então o que é que se faz, quero dizer? Eu agarro no... Tinha um projeto para aquele livro e o 16 de março determina que aquele livro tenha um outro rumo. E o rumo, porventura foi, porque as pessoas acham aquele livro um livro muito inovador, o Oscar Lopes, por exemplo, considera o maior romance publicado em Portugal de 1950 para cá. Ai, sim. Com um ensaio essa que ele... Conhecia. E ele faz uma coisa que é muito, muito curiosa, é porque quando eu comecei a ser editado primeiro pelas edições do jornal, ele um dia encontrou o José Carlos Vasconcelos no Porto e disse, você está a editar o Batista Bastos, reedita imediatamente um livro dele, que é A Viagem de um Pai e de um Filho, que eu considero um escândalo nacional, este livro só ter tido uma edição até agora. E eu faço-lhe um prefácio. E ele fez um prefácio que é, de facto, é uma coisa muito generosa e tal. Bom, mas isto para lhe dizer, não era aquela direção que eu queria ter do livro. Queria ter outra. Mas ainda bem que o 16 de março aconteceu, porque o livro deu esta volta e é o que é. E como é que eu sei isto? Porque estas memórias perdem-se. Entretanto, eu meti-me no turbilhão da política, quero dizer, meti-me em tudo o que era necessário, fazer para mudar o mundo. Eu ainda hoje, com esta idade, tenho a mania que o mundo que estou a ajudar através das palavras, veja como é que eu sou tolo ou presunçoso, através das palavras a modificar o mundo. E se não for pelas palavras, como seria Batista Bastos? Pois, eu penso... Qual presunção e qual tolice? Mas o... Olha, não é seguramente pelos supermercados. Não sei, se muda, pois, se calhar não se muda, mas se calhar, mas eu também com esta idade continuo a pensar, a pensar que sim. Mas então, quero dizer, eu já nem sei onde é que a gente começa. Isto é que é giro, porque a gente começa mas a falar. É disso que se trata, é mesmo a conversa com mais cerejas. Enquanto arruma as ideias, vamos ouvindo música. Ondas do mar, do mundo inteiro, terras da perdição, barco, império, mil almas por pau de canela e mazagão, pata de negreiro, tira e foge à morte, que a sorte é de quem a terra amou da mata eterna, laranja Luanda sempre em flor. A terra amou e no peito guardou cheiro da mata eterna, laranja Luanda sempre em flor. Olha, esta queda do império, esta escolha é minha. Tem o seu... E é acertadíssima. Tem o seu beneplácito. E é acertadíssima. Aliás, o Vitorino é uma grande figura. Eu gosto muito do Vitorino. O que é que vai ficar de vocês todos que escrevem, que publicaram no século passado, quais são os que vão ficar no princípio do próximo século, do século XXII? Dê-me aí dois ou três nomes que, no seu entender judicioso, ponha-se de fora, seja modesto. Batista Bastos não existe. Quem é que, no seu entender, serão irrecusáveis no princípio do século que vem? Olha, eu tenho uma certa dificuldade, mas vou dizer, na minha opinião, eu tenho uma certa dificuldade em fazer afirmações desta e de outra natureza. Porquê? Porque eu, por exemplo, no tempo do Cesário Verde, o grande poeta era o Cláudio Nunes, hoje ninguém sabe quem é. Pois. Não é? No tempo do Aquilino, quem vendia mais, milhares e milhares de exemplares, num país que tinha uma percentagem de quase 80% analfabetos, era o Manuel Ribeiro, da Planície e da Catedral, a Planície Heroica, que hoje ninguém sabe quem é. Bom, quando o Pessoa concorreu com a mensagem exatamente. Ao Prémio Literário exatamente. Do Palácio Foz, exatamente. Ficou em segundo lugar exatamente. E o primeiro foi para um senhor que eu não sei quem é. É, pois era o Padre Reis, não sei quem. Bom, pois, ou não sei quem, quer dizer, a gente não sabe o nome, quer dizer, exatamente. É com um livro chamado A Romaria, não é? Bom, mas e muitos mais casos. Veja que, não, por exemplo, portanto, a minha pergunta não é por aí. Eu já vou, mas eu vou... Quem são os notáveis? Isso a gente sabe. Quem são os consagrados? A gente sabe. Desta gente... Bom, eu penso que o Carlos de Oliveira vai ficar, porque é do século passado, é do século XX. E retroquivelmente, quero dizer, aliás, eu penso que... qualquer aprendiz de jornalista ou de escritor tem de ler o Aprendiz de Feiticeiro do Carlos de Oliveira. Quando destes o... novos tenho muitas dúvidas. Mas é o Carlos de Oliveira prosa ou é o Carlos de Oliveira poeta? As duas formas. Os dois. Porque eu penso que o Carlos de Oliveira conseguiu amplamente aquilo que qualquer de nós que anda a escrever tenta fazer, que é a junção da tradição léxica do Camilo com o naturalismo de Bessa de Queiroz dando-lhe a volta. Sabe que estive aí sentado há muito pouco tempo. Os ouvintes lembram-se, o Fernando Lopes, o homem que adaptou A Abelha na Chuva, pois, do Carlos de Oliveira. Para o meu intermédio, que fui eu quem apresentou o Carlos de Oliveira ao Lopes. Conte-me lá essa história. Pois é uma história, não vê que isto é uma história interessantíssima. O Batista Rosa, no meu querido amigo e saudoso amigo, quis dar continuidade ao cinema português. E o Fernando Amora tinha acabado de ganhar com o Domingo à Tarde o Prémio José Lins do Rego. E o Batista Rosa comprou os direitos autorais do Domingo à Tarde ao Fernando Amora. E contratou-me. E ao Lopes, e ao Fernando Lopes, meu velho e querido companheiro também, com quem eu quase todas as semanas estou, uma mais do que uma vez. Bom, no Gambrinos. No Gambrinos. E ele instala-nos, o Batista Rosa instala-nos na Ericeira, na Pensão Moraes, que é hoje uma coisa porreira, naquela altura era uma coisa modesta, durante o mês de fevereiro. E nós fizemos a adaptação do Domingo à Tarde, o Lopes e eu, para o Lopes filmar, o Domingo à Tarde, em 15 dias. Os outros 15 dias... Ah, porque é que o Batista Rosa nos pôs? Porque depois a gente andava nos copos e atrás das miúdas naquela altura, isto foi no começo dos anos 60. O naquela altura, convém dizer, pois, é politicamente correto. Com esta idade, claro. a gente já não anda atrás das miúdas. Isso. Agora olhamos para as coroas. Mas eu gosto muito de mulheres, eu devo dizer, eu sou do tempo em que os homens gostavam de mulheres, eu já sou muito antigo. E então, nós instalamos lá os dois, fazemos a adaptação em 10 dias e meio, 20 dias depois, eu não tinha nada a fazer. Tinha levado, recordo muito bem, um livro do Herman Brockio e um livro de Marco Polo. E decidi escrever um livro, nunca tinha escrito um romance, foi o meu primeiro romance, que já tem 10 edições, que é O Secreto a Deus, olha, que vai ser agora reeditado também pela ASA. Que é uma história, é um ajuste de contas com o jornalismo de então, que poucas alterações tem em relação ao jornalismo de hoje. Escrevo o livro em 20 dias, nós voltamos para Lisboa com a adaptação feita, mas, entretanto, o Lopes não faz o Domingo à Tarde, quem acaba por fazer é o António Macedo, com outra adaptação, e o Batista Rosa tem uma ideia. Como eu era muito amigo do Carlos de Oliveira, eu disse, pá, você tem um livro espantoso para fazer, que é Uma Abelha na Chuva, que eu considero uma das grandes obras-primas da literatura portuguesa de sempre. Bom, e assim foi. Eu apresento o Carlos de Oliveira Lopes, em casa do Carlos de Oliveira, que era em frente, ainda lá está a viúva, a Maria Angela de Oliveira, que era em frente da entrada dos artistas do Teatro Monumental, lá no Torreão em cima, bom, na Avenida Praia da Vitória. E lá fomos. E assim se estabeleceu. Mas o curioso disto tudo é que não fui eu quem fez a adaptação da Abelha na Chuva, foi e outra gente. Eu fiz com o Lopes Fabular mesmo. Mas já agora, vamos recordar aquele momento da conversa que tive aqui com o Fernando Lopes, quando ele se refere justamente à adaptação da Abelha na Chuva. Eu já tive uma longa experiência com escritores, particularmente com um grande amigo José Cardoso Pires e um grande escritor, Carlos de Oliveira. Sim, senhor, a abelha na chuva. Tentámos trabalhar juntos durante um ano e tal, não foi possível. Era um desacordo total. E depois eu disse-lhe agora, Carlos, deixa-me fazer o filme e quando ele estiver pronto, eu peço-lhe para você ouvir ver. Ele gostou muito. Ele disse, isto é a sua leitura e é disso que eu gosto, mas é evidente que se eu tivesse continuado a trabalhar com ele, a tendência do escritor é para que seja o mais possível fiel ao livro. Acontece. Passagem do arquivo, agora acontece. Arquivo. Os arquivos estávamos implacáveis. Nós estávamos na... Olha, estávamos a elencar. Elencar. Mas que deu. Porquê é que de repente entra tanta asneira para o currículo da língua portuguesa? Isto depois, quer dizer, depois há uma depuração, não é? Sei lá, eu se penso, há, Batista. O elencar vai no, ficar. No começo do século também havia, e nos anos 30 também houve a intrusão de muitas palavras. O implementar. Isso é um horror. A postura, já falámos. Bom, vamos aos nomes que vão chegar ao princípio do século que foi. Eu penso que há, por exemplo, penso que a Hélia Correia vai ficar. Aliás, eu tenho uma grande admiração pela Hélia, mas não é só por isso, é porque, de facto, a Hélia adiantou mais ao conhecimento das coisas, não é? O Saramago é inevitável, por sobretudo, não é só no Memorial do Convento, é também no Manual de Pintura e Caligrafia. Eu sou o primeiro. Não, há outro que é a Terra dos Vivos, há não sei o quê. Não, o Manual de Pintura e Caligrafia é um grande... É, na minha opinião, já escrevi isto, é a grande abertura para um outro processo de escrever romance em Portugal. E não vejo francamente mais ninguém. Este é o Agora Acontece, um programa de Carlos Pinto Coelho, com o patrocínio de Caixa Geral de Depósitos, Ministério da Ciência e da Tecnologia e Ministério da Educação. Batista Bastos, agora para fechar, com aquilo que se calhar é o que menos lhe interessa e o que menos prazer lhe dá fazer, que é televisão. Não, gosto muito. Mas a televisão é efêmera, homem. Tudo é efêmero. Fica nada lá. Eu vou-lhe dizer. Os seus livros vão ser lidos daqui por dois séculos. Eu tenho a impressão. O programa que vai fazer amanhã à noite, quando for, é visto, consumido e morto naquele momento. Pois, mas tudo é efêmero, não é? Até não, nós. O livro não é, senhor. É, pois, mas veja uma coisa. Este programa de rádio não é. Pois. Este programa de rádio vai ficar em suporte e pode ser conservado um século. Pois. O programa de televisão que o Batista Bastos vai fazer amanhã e o que eu vou fazer amanhã acaba-se no próprio instante. É um fósforo. Pois. É o mais redutor dos meios. Mas eu também não sei. Por exemplo, eu escrevi já vários livros, não é? Eu tenho a impressão que há uma meia dúzia de páginas que vai ficar. Aliás, há muita gente, como o Carlos Pinto Coelho sabe, que certamente aprendeu muitas coisas através de textos meus, porque eles estão há ensaios universitários. E já são textos escolares, com certeza. Já são textos escolares. Evidentemente. Numerosíssimos textos escolares. Bom, evidentemente. Mas eu devo dizer-lhe uma coisa. A televisão, para mim, eu já fiz tudo o que era possível escrever ao nível, fazer ao nível da comunicação. Quer dizer, sabe que eu fui ator de cinema. Pouca gente sabe isso. Sei, sim, senhor. Cada vez que o Paulo Rocha faz um filme, convida-me a fazer um papelinho. Bom, a única coisa que já escrevi nas paredes. Abaixo o fascismo, não sei o que, essas coisas. Vai, diga lá mais coisas que já escrevi. Há uma em que eu vou agarrar, se calhar. Já escrevi poemas, não é? Sim. Já escrevi reportagens, já escrevi crónicas, já escrevi entrevistas, já escrevi notícias, já escrevi artigos de fundo, sim, já escrevi romances, já escrevi novelas. Já escreveu para jornais, já escreveu para revistas. Tudo, para revistas, já escrevi para tudo. Há uma coisa que eu não sei, é uma pergunta, é que se calhar o Batista Bastos nunca foi jornalista de agência. Já foi. Também? Fui da France Press. Fui da França. Portanto, de facto, está completo. Fez e o pleno. Fui jornalista de televisão. Fez, isso eu também sabia. Fez com o nome suposto, que foi uma coisa muito interessante, que eu estava com um bocado preocupado, porque a PIDE queria me prender e eu andava numa semiclandestinidade. E preparava-me para ir para o estrangeiro, com um passaporte fora, falso. O sítio, eventualmente, para onde iria, ia para Paris e depois para a Checoslováquia. Isto nos anos 60, rigorosamente em 60. E o Manuel Figueira veio ter comigo, por intermédio do Fernando Lopes, que era meu amigo, então, há os anos de amizade que eu tenho com o Fernando Lopes, e disse, a gente sabe, ele disse, a gente, eu não sei o que é que isto significava, nós sabemos que você se prepara para ir, mas você gosta de Lisboa e tal, você não quer ir fazer os noticiários para a televisão. Não pode é ser com o seu nome. E eu arranjei o nome de Manuel Trindade, no qual, aliás, o Fialho de Almeida, o Fialho Gouveia fala nisso muitas vezes, e fazia notícias consoante as características do locutor, como se dizia na altura. Por exemplo, para o Manuel Caetano, eu fazia um determinado tipo de texto, não é? Não punha as sílabas, tratava muito bem as palavras, e ele, enfim, e todos eles. Né? E só não fiz foi teatro. Só não fiz. Mas devo dizer que já fui convidado. Essa coisa de escrever os textos para o locutor, e falou nas silabais agora, isso é uma coisa que... Ó, Batista Bastos, se calhar está a morrer o apuro da língua. Está. O gosto de escrever, o gosto bem. Da palavra. O gosto de usar bem a língua. Hoje, nas universidades, sobretudo de comunicação social e de jornalismo, há mestres que dizem qualquer coisa como isto. No jornalismo, o importante é fazer passar a mensagem, não importa como. E esta, hein? Sim, mas é que esses professores são jornalistas, alguns não são jornalistas. Senhor, há um que infelizmente é, e mais, é diretor de uma publicação. E outros são jornalistas de quarto patamar, não é? Pois é, mas é com, esta, com estas mensagens que se vai fazendo a pois, fornada dos jovens. Não, porque eles vão... Não importa se escreves bem ou não. Há quanto tempo é que tu escreves? Há quanto tempo? Há sem H. Não importa nada disso. Importa é que as bom, pessoas percebam tipo, o que é que tu dizes. Tipo diz isso, precisa de ser apontado à execração popular, não é? Porque é, de facto, um malfeitor, não é? É um assassino profissional da língua portuguesa, um tipo que diz isso, não é? Não preciso de ouvir mais nada a Batista Bastos. Muito obrigado. Muito obrigado. Agora Acontece. E pronto, esta foi a edição 117 do Agora Acontece. Feito em Lisboa, nos estúdios Cha Cha Cha, por mão de Rui Dias. Produção, Luísa Barragón. Vozes, Helena Falé e Paulo Castelar. Patrocínios, Caixa Geral de Depósitos, Ministério da Ciência e da Tecnologia, Ministério da Educação. Um programa de Carlos Pinto Coelho. Até para a semana, outra vez aqui.